Crispação. Caminhava solitário quando as notas da canção pairaram. Tomou conta de si como alguém prosaico, medíocre, na acepção da palavra, mediano, eufemisticamente falando, normal, para um entendimento reto e preciso da descrição. O que era dependia de vários fatores, da concepção que se faz dele, como ele se enxergava, como seu alter ego se apresentava ou como as pessoas o enxergavam. Na atualidade sofria de enfermidade aguda desconhecida da matéria médica, misteriosa e aparentemente incurável. Tornou-se invisível, não completamente translúcido ou 100% imperceptível, mas seu corpo refletia as tonalidades do entorno como se vestisse uma roupa altamente tecnológica cheia de espelhos. Do seu corpo só se percebia uma aura multifacetada reflexiva do todo em volta. Testemunhos que não nascerá dessa maneira, foi se tornando invisível ao longo do tempo. Durante uma década foi perdendo a forma, a cor e alguns afirmavam que até lhes parecia inodoro. De personalidade extremamente introspectiva, a invisibilidade não lhe incomodava, mas criava certo desconforto, principalmente nas questões de ordem prática. Buscou auxílio dos mais diversos profissionais da área médica, a principiar por um dermatologista. Nenhuma patologia descrita nos anais da medicina dava conta de situação tão peculiar. Dezenas de outras especialidades foram consultadas, submeteu-se a centenas de exames laboratoriais, visitou dezenas de máquinas das mais avançadas tecnologias radiológicas, atômicas, nucleares e a cada passo sentia estar mais distante de solucionar sua condição. Exausto de tantos profissionais, laboratórios, clínicas, máquinas, decidiu procurar pensadores alternativos. Uma epopeia de grandeza inquestionável, de natureza labiríntica e feitos homéricos. Numa manhã tão límpida que sua transparência atingia a totalidade, sentou-se para dialogar com um mestre do choro. Por mera curiosidade, pois àquela altura dos acontecimentos já havia desistido de encontrar uma solução, mas nos seus andares, nos seus caminhos, nas suas viagens de uma busca incessante, conheceu muitas paragens de todas as direções geográficas, culturais, eclesiásticas, acadêmicas, filosóficas, e agora não era custoso se encontrar diante de um mestre dos chorões quase centenário. A prosa era lenta, no tempo justo do caminhar da vida. O ancião falava como quem toca um choro canção e seus floreios. Ouviu com muita atenção, sinceramente não porque acreditava, pois já estava descrente de solucionar sua condição, mas ouvia pelo simples prazer do timbre daquela voz, do ritmo daquela voz, da sonoridade daquelas cordas, da suavidade cansada daquela voz com um sotaque prazeroso. O mestre há incontáveis tempos tocava e conhecia milhares de canções, canções que falavam da vida, dos homens, do amor, das perdas, das encruzilhadas, dos amores perdidos, do viver. Passou horas ouvindo aquela voz melodiosa, poética, cheia de métrica, rimas, assonâncias que lhe inundaram de ritmo, de um senso musical que desconhecia. Não saiu deste encontro com convicção, com certezas, mesmo porque já estava cansado delas, mas saiu refeito, como se tivesse desistido de encontrar o fim do caminho e passasse a apreciar o caminho em si. Voltou por mero hábito, voltou com algo na bagagem, algo que não pesava, algo que não fazia a menor diferença no espaço da mala, algo que tinha presença abrangente, algo que inspirava, algo que estava ali. Uma sensação, uma vontade, um ímpeto, um impulso de algo que eclodia sem pedir licença, sem autocrítica, sem censura, sem impedimentos, começou a externar, registrar, colocar no papel. Vejo-te. Sem controle. Pulsa. Na manhã seguinte demorou a perceber. Sentiu no caminhar o olhar obtuso dos transeuntes, o cochichar indiscreto dos passantes, os dedos indicadores a certa distância. Então percebeu que seu coração estava à mostra, sim, era totalmente visível, seu coração, vermelho, pulsando, os lados, o movimento. Preencheu-se de uma alegria esquecida, uma alegria que não se fazia presente desde não se sabia a data. O dia custou a passar nos emolumentos burocráticos da vida que o impediam de correr para casa compor novos poemas melodiosos. Nas sinapses mora a aurora. Mistério. A casa do ocaso. No dia seguinte sua mente era totalmente visível, na aparência externa, nada de expor seus pensamentos, última trincheira da individualidade, casa da liberdade plena, mas estava lá, seu cérebro à vista de todos. O entusiasmo só crescia, ainda mais que constatava que o coração, parte evocada na noite anterior, permanecia visível também. Era só uma questão de tempo. Dia após dia foi compondo pequenos poemas com extrema concentração, cantando em voz alta. Não tinha uma voz boa, sempre se julgou desafinado, mas realizava todo o processo com tanta dedicação que aos poucos seus olhos, seu nariz, sua boca, braços e pernas foram surgindo a cada novo poema cantado. Até que numa manhã de domingo ele estava completo, todas as partes do corpo, sem exceção, tudo estava visível aos olhos de quem quisesse ver. Apropriou-se de seu corpo novamente, como se tivesse deixado de existir durante este tempo de invisibilidade. Se olhava diante do espelho, constatava cada pequena parte, conferia os detalhes, refazia os caminhos para se certificar que realmente estava visível novamente. Durante alguns dias, solitário em casa, evitou se vestir, chegou a ter medo de as roupas provocarem o desaparecimento novamente de seu corpo. Inevitavelmente colocou-as para sair, mas sempre atento aos detalhes à mostra, conferindo de tempo em tempo se ainda estavam visíveis. Numa manhã, que evitou chamar de translúcida, mesmo com um céu de um azul imaculado, sem um único vestígio de nebulosidade, um ar limpo possível de vislumbrar os raios solares, tensionava caminhar em todas as direções. Abriu o antigo portão de ferro da sua pequena casa na rua Duque de Caxias, no bairro São Francisco. Iniciou a caminhada pela rua de pedras, centenária, e se viu a imaginar quantos curitibanos já haviam desgastado aqueles paralelepípedos, quantos pisares já haviam contribuído para as irregularidades, para os alisamentos das pedras, quantas personalidades tinham passado por ali. Ao se aproximar do Largo da Ordem, o número de transeuntes começava a aumentar, encontrou dezenas de pedestres ao longo deste princípio de caminhada. Ao chegar, lembrou-se de algo que quase tinha esquecido no devaneio peripatético: era dia de feira. Como tal, uma multidão se esbarrava entre as barracas num sobe e desce interminável de comentários, de trocas de olhares, de admiração de utensílios, de encontros fortuitos e ocasionais, de encontros intencionais, de paradas estratégicas e tudo com a mais absoluta densidade. Enfrentou todo o circuito vagarosamente, com extrema paciência foi subindo a ladeira do Largo da Ordem observando os olhares para os edifícios históricos, para as igrejas, para as barracas, para os transeuntes em sentido contrário, para caminhantes específicos, para malabaristas chamativos, para ambulantes incisivos, para seres em quantidade. A cada pequena parada, inevitável por vezes, alguns poucos olhares se cruzavam. Seguiu subindo, polindo e arredondando a cada passo os paralelepípedos centenários. Uma pausa estratégica em frente ao cavalo babão, observando o movimento e o som da água, quase se abstraía por inteiro do ao redor. Seguiu a caminhada sentido o relógio das flores se esquivando, abrindo caminho, percebendo contatos físicos desprovidos de intencionalidades que agora podiam ser observados pelo campo da visão. Estaciona para observar o grupo de chorões. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Uma harmonia perfeita, um conjunto rítmico de timbres complementares, o violão de sete cordas, o bandolim, a flauta, o joaquim, o pandeiro, o alfredo, todos estavam ali numa verdadeira sinfonia regida pela música. O tempo não pôde ser medido e ali passou despercebido, não pôde ser sentido, mas ali passou inevitável admirando, sentindo que emocionado, quase sorriu. Retomou a caminhada até o final da feira de cruzamentos inevitáveis, de esbarrões concretos, de olhares abstratos, de observações ocasionais até os limites geográficos suficientes. A volta por mero automatismo, ou por falta de objetivos, ou por comodidade, ou pela simples inexorabilidade da vida. A cada passo que se afastava do largo, a quantidade de encontros diminuía, a rarefação era evidente a cada quarteirão. Este movimento suscitou um sentimento contundente, um sentimento inesperado, um sentimento ímpar, mas legítimo, visível a olho nu, latente, inconfundível e decisivo. Sentiu-se tão invisível quanto antes. A cada passo do retorno percebeu sua pele murchar, seu tamanho diminuir, um encolhimento multidirecional abarcava todo o seu corpo, um enrugamento generalizado, mas pôde vislumbrar os paralelepípedos, o velho portão da sua casa, ao fundo, longe, distante o eco de uma canção numa intensidade sonora que não daria para precisar se alguém tocava ou era um resquício de memória. Ah! Se tu soubesses!